Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Numa distribuição Fox Filmes do Brasil, quando o pequeno Juarez Smith descobriu o poder da música nas ruas do Bronx, nasceu um herói. Baixo Frente Soco apresenta Disco Ninja! Versão brasileira Gota Mágica São Paulo. Isso aí esguelou legal agora. Ficou lindo. Esguelou, baixou o ninja. Boa noite. Boa noite, piranhada. Eu sou o Ilapso e entre na fila, seus filhos da p***, porque vamos entrar na discoteca Baixo Frente Soquiana do Disco Ninja. Ninja. The Ninja. Eu sou segurança da fila e Lapso e estamos aqui com eles que estão na fila pra entrar. Daigo! É, isso aí. Vamos dançar até cair nessa buceta. O Loop Infinito. Let's have fun tonight. Uhul! E o Pyron! É, estamos aqui no episódio que o Tuk Tuk rula e que formou o bonde funk, funkeiros malditos do mal do inferno. Vamos girar novamente o globo de luz pela 10ª vez para descobrir quem é o maior. Maior disco jockey do Baixo Frente Soco. Depois dos e-mails. E-mails! Togakuri Ryu Nimpô. Togakuri Ryu Nimpô. Do Baixo Frente Soco, o Disco Ninja dessa semana. Semana passada, Rebeca, lançamos um episódio sobre bonequitos, figuras de action, que foi um episódio muito bem quisto pela galera, não foi o mais baixado, mas foi muito bem recebido, tá rendendo várias discussões lá no nosso Face Truque até agora. Gente trocando links de onde comprar bonecos, figuras de ação, etc, etc, etc. E nessa semana, inclusive, recebemos e-mails curiosos, porque recebemos e-mails de meninas. E nós... Aê! Para meninos, mas acabamos recebendo e-mails de todo tipo de gente. Mas antes de lermos os e-mails, uns recadinhos. O Ilapso, que sou eu, esteve no podcast de Tanguinha 108, falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, e no SideQuest 34 do Phoenix Down, falando sobre dramas do gamer moderno. Basicamente, reclamando que somos velhos, temos dinheiro, mas não temos tempo de jogar mais nada. Cara, dramas dos gamers modernos é muito classe média sofre, cara. É tipo classe média sofre. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas sempre vai ter alguma reclamação. É o famoso problemas de primeiro. Parem de reclamar das coisas e curtam os games modernos, minha gente. Pare! Pare de reclamar dos jogos modernos. Pare! A nostalgia te cega. Modernos. A nostalgia está cegando a gente. Nos privando da diversão. Então pare! Joga os games. O primeiro e-mail é da Bruna, de codinome Shiryu Inimiga. Bom, Shiryu Inimiga, acho que eu que dei esse nick pra ela, não foi? Talvez, é provável, é provável. Era Shiryu só, e aí você colocou Shiryu Inimiga. Foi. Bom, foi dito em algum podcast de Tanguinha que o podcast CDZ Parte 3 viria com a graduação do Ninja Inimigo. E como vocês sabem, foi lançado finalmente o podcast de Tanguinha de Cavaleiros do Zodíaco Parte 3. Então gostaria de saber de vossas senhorias se a tão esperada formatura do Ninja Inimigo está mais próxima do que nunca. Enfim, continue com o ótimo podcast. Beijos e abraços. Então, Bruninha, ainda não, mas vai ser esse ano ainda. Então, a malemolência tanguinhesca, a gente meio que chaptura, lançou um pouco antes pra dar aquele gostinho de preview, mas... Ah, vai ter que ser agora, cara. Bom, enfim. É, cara, essa é uma das grandes questões da humanidade, né? Quando o Ninja Inimigo irá se formar? Um dos grandes mistérios da humanidade. Vai, né, Rebeca? Porque tem um projeto novo vindo aí, tem que formar logo, senão... Agora tem que formar. Nossa, porra, todo... Ah, é! Agora ou vai ou racha agora? Agora vai. E é isso. A Bruna, em particular, não falou de bonecos, mas era importante esclarecer isso, porque, de fato, a formatura do Ninja Inimigo estava prometida junto com o podcast Tanguinha de CDZ Parte 3. Enfim, né? E agora eu vou ler o e-mail da Patrícia, que é mais uma menina que acompanha o Baixo Frente Soco. Meninas, se vocês existem e acompanham... Não, se vocês existem é ótimo, né? Se existem mais meninas que acompanham o Baixo Frente Soco, por favor, mandem e-mail pra gente. Mas tem, pior que tem. A gente vive ouvindo falar aí de, minha amiga, não sei o que, ouve, babá, mas não se pronunciam. Acho que elas ficam com vergonha, porque aqui é o lar da escrotização, né? Em particular, a leitura de e-mails. Mas acho que é porque ainda tem a cultura de achar que vai chegar aqui e vai ter o Senhor da Eternidade, Leandro. Não tem mais, acabou isso. Verdade. E agora vocês têm a mim. Quando eu tô com a Rebeca, eu sou bonzinho. Eu sou babaca quando eu tô com o Dago, o Senhor da Eternidade. É verdade. Obrigada. Então vamos ler o e-mail da Patrícia. Ela diz: olá, ela tem 22 anos e mora em BH, conterrâneo do Daigo. E ela não tem nenhum nick de CS. Então deixa eu ler primeiro o e-mail, daqui a pouco a gente arruma um nick de CS pra ela. Bom, eu estava arrumando as caixas das minhas figuras, lembrei do último episódio do podcast e resolvi tirar algumas fotos e escrever pra vocês, pra falar de uma das minhas maiores paixões. Ela mandou a foto? Mandou um pacote de fotos. Quero ver. Vou mandar pra você. Então me manda. Eu coleciono figuras há uns 6 anos, eu acho. E tudo começou com uma boneca. Verdade, no meu caso também. Tudo começou com a Barbie. Eu gostava de Barbie quando eu era criança. Mas eu botava, como vocês inclusive comentaram no cast, eu botava as minhas Barbies pra brincar com os bonequinhos e os carrinhos dos meus irmãos. Ó, que legal. Aí sim. Fiz a minha mãe... A Patrícia continuando, né? Fiz minha mãe fazer um cartão internacional na época e, bem, não parei mais. É realmente viciante. Depois de todo esse tempo, acumulei uma coleção considerável, bastante, pra não ter espaço pra ela. Patrícia, você está causando inveja agora, nesse momento. Moro em uma pequena casa, então muitas das minhas coisas ficam guardadas em caixas. Algumas nem foram abertas ainda. Vou mandar algumas fotos da coleção pra vocês. Não tenho limite ou tema pra minha coleção, mas o que mais compro são Nendoroids... E estou querendo muito a maioria das heroínas da coleção Bishojo da Kotobukiya. Ah, elas são lindas mesmo. Ela mandou que são baseadas fotos, nas ilustrações do Shunya e Yamashita. As ilustrações deles são lindas demais. As cores, ele ela trabalha as cores muito. Fotos da Batmoça, da Caçadora e da Electra. E tem uma gata negra que eu não sei se era da Kotobukiya, porque não dava pra ver muito bem na foto, mas eu acho que era também. Muito bom, cara. Eu queria muito ter essas coisas. Ele é muito bom. Tem a ilustração dele que eu mais gosto, que tem inclusive uma bonequinha da Kotobukiya, é uma menina que tem um cabelo meio roxo, meio rosa, e ela tem uma tatuagem nas costas, assim, é muito linda. Mas era pra ser de gibi americano, não, né? Não, é um arte original dele, não é. Entendi. De nenhum desenho nem nada. Porque que ele tem... se um homem tem essas estátuas da Kotobukiya, dessas personagens femininas, é tarado, né? Quando a garota tem, é legal. Mostra que não é só tarado. No caso, se o cara for homem, é tarado, mas, enfim, é isso aí, essa parada. Enfim, aí ela diz que o Shunya é um dos ilustradores favoritos dela. E recentemente comprei o meu primeiro Hot Toys, um busto do Iron Man Mark VII, que estou esperando ansiosamente. Conheço muitos sites e já comprei de todos os lugares possíveis, então vou dar algumas dicas para quem está começando, e já adianto que é um caminho sem volta. Então, né, se você não quer ficar viciado nas dorgas, que são os action figures, não sigam as dicas da Patrícia. Dorgas. Então vamos lá. A primeira e mais importante, faça uma conta no PayPal. O PayPal é um site extremamente confiável e que hoje já tem até uma versão em português. Pagar com o PayPal PayPal é muito mais seguro. Isso soou como uma propaganda, mas não é. Principalmente se forem compras no eBay. A sua encomenda chega em até 45 dias. Se isso não acontecer, você pode abrir uma reclamação. E se o vendedor não tiver como provar que enviou a sua encomenda e ela chegou, você tem o seu dinheiro de volta. eBay. Fiquem muito atentos às figuras pirateadas. Existem aos milhões e algumas vezes custam a mesma coisa que a original. Além disso, já levei prejuízos enormes com o eBay. Se comprar muitas coisas, fique de olho nas datas para reclamação. Se perder a data, já era. Existem muitos sites japoneses confiáveis de figuras. Tem o Hobbylink Japan, Hobbysearch, Otakute e por aí vai. Eu prefiro os japoneses porque são os melhores valores. O frete é mais barato e nunca me deram nenhum tipo de problema. Alguns deles vendem figuras exclusivas do site, que se depois for comprar no eBay, por exemplo, vai sair bem mais caro. Além disso, tem a rede social My Figure Collection. Lá existem muitos vendedores confiáveis também, e é um bom lugar para encontrar figuras que já foram lançadas há mais tempo e são difíceis de encontrar. Você pode fazer uma lista de figuras desejadas e quando elas estiverem à venda, você será informado. Lá você também pode vender as suas figuras e manter um controle da sua coleção. Oh, que interessante. Bacana, muito bom. Legal. E outra dica importante, guardem bem as caixas. Se um dia resolverem vender alguma figura, podem ter uma excelente surpresa. Recentemente descobri que a primeira boneca que comprei, uma Pulip, que talvez os meninos não conheçam, né? Porque a Pulip não é um action figure. Então quem não conhece, pesquisa aí. É, a que começou toda essa história passou de 99 dólares para quase 1.000. Caramba. Cacete! Caramba, né? Bem, é isso. Era pra ser um e-mail curto, mas não deu muito certo. Espero que ajude algum iniciante por aí. Beijos a todos e parabéns pelo podcast. E, PS, ela deixa uma sugestão. Vocês poderiam ter uma sessão de e-mails chamada Pergunte ao Daigo. Eu acho que seria muito engraçado. Vamos fazer um tweet agora. Vai, vamos cortar ela aqui pro... A gente já deu essa dica várias vezes pra ele, né? Pra galera mandar suas questões existenciais e o Daigo responder com toda aquela delicadeza inerente ao ser dele, né? Vamos trazer aqui pra sessão de leitura de e-mails. Foi um dos melhores e-mails que nós recebemos até hoje, essa Patrícia. Tá realmente bem completo, muitas dicas. Tinha coisa aí que realmente eu não sabia. Esse aí do My Figure Collection, já vou. Já entra lá. Você já tem mania de comprar figures? Eu adquiri essa mania, né? Eu, um dia desse aí, o pessoal tava mandando um monte de links lá no grupo do Facebook do Baixo Frente Soco. Aí alguém mandou um Kamen Rider Black. Eu falei, mas Kamen Rider Black. Comprei. Triste, né? Triste. Eu vi, eu tava lá morrendo de inveja de todo mundo. Pois é, e aí eu. Vendo os links. E aí eu comprei. É. E acabou de chegar aqui, ele tava devendo já mandar isso há muito tempo. O Dio Rod, nosso querido amigo lá do Phoenix Down, mandou aqui a coleção dele, vai estar tudo aí na postagem. Vamos colocar também tudo que pudermos lá no nosso Facebook. O mesmo vale para todo mundo que mandou figuras e imagens e links de suas coleções. Vou colocar tudo isso lá no Facebook e na postagem à medida que for possível fazer as duas coisas. Então, é isso, né, Rebeca? É isso. Gente tá numa missão aqui no Twitch agora, já vou dar pra lá. Vambora, vou dar pra lá. E... Vamos voltar pra lá. Enviem seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E se você gostou do Baixo Frente Soco, faz uma doação no PayPal, dá um real pra gente. E aí, que tal? Uma boa. Tem que começar com R$1,99. Pode ser. E aí já dá pra comprar alguma coisinha na loja de R$1,99. Pode ser, mas é o valor que quiser, não tem problema. Doe do PayPal, pro Baixo Frente Soco. Vamos fazer um Criança Esperança do Baixo Frente Soco? Vamos, pagar o servidor, cara. O servidor foi Gamer caro. Esperança? Foi muito caro o servidor, Gamer Esperança. Ligue. Gamer Esperança 2014. A gente começa o ano com essa campanha. Vamos fazer. E é isso aí, galera. Abraço. Pô, servidor foi muito caro. Quase R$300, cara. Ai, meu Deus do céu. Uhum. Muito caro. Sei vai! Bem. Vai, Disconinja, volta aí. tempo nós não fazemos um Disco Ninja, e em particular nós não fazemos há muito mais tempo ainda um Disco Ninja sem as ilustres presenças dos nossos bravos guerreiros Ninja Inimigo, Senhor Eternidade, Mestre Splinter. Sentiremos saudades de vocês, mas o show não pode parar! Então, Daigo, diga para as pessoas que nunca ouviram o Disco Ninja o que é o Disco Ninja no Baixo Frente Soco. O Disco Ninja nada mais é do que uma competição musical entre nós, os participantes desta bodega, onde escolhemos músicas divertidas de nosso gosto ou então que achamos apropriadas para uma situação. O de hoje, por exemplo, vai ser assim. Exatamente. Muitas vezes o Disco Ninja foi um enorme body foda-se de músicas e aí nós tivemos aquele repeteco infinito de Chrono Trigger, Mega Man, Street Fighter, mas hoje não. Hoje não. Ou hoje sim. Não sabemos ainda, né? Os nossos ouvintes lá no Facebook deram inúmeras sugestões de temas para o próximo Disco Ninja, que estamos gravando agora. Nós selecionamos aqueles que foram mais pedidos ou que nos pareceram mais convenientes, e é o que nós vamos tocar para vocês aqui hoje, no fundo dos seus corações. Loop Infinito, qual é o primeiro round do Disco Ninja de hoje? O primeiro round do Disco Ninja de hoje é aquele momento em que você está prestes a batalhar com uma pessoa, aquela adrenalina, o momento da tensão, a adrenalina. Round 1. Então, o nosso round 1 são músicas de adrenalina pra enfiar porrada em alguém, pra treinar, pra correr, pra fumegar, como diria Byron. Round 1 começa agora e eu tenho aqui nas minhas mãos o glorioso decididor de destino do Baixo Frente Soco. Vamos girá-lo que ele vai rodar. Dadinho da Vitória! Byron, você começa a rodada da adrenalina, porrada, treino, corrida, fumegação, etc. do Disco Ninja. Caralho, velho, que responsabilidade, hein? Abrir as porteiras do baile, né, velho? Puta que pariu. Porra, rapaz, agora, porra, fiquei até, senti o peso da responsabilidade aqui, rapaz. Fiquei até nervoso. Tem que ver isso aí. Rapaz, vou te falar que a minha escolha foi mais na... A primeira coisa que eu vi na cabeça foi correr, brother. Dar porrada, falei, porrada, veio tanto jogo de porrada na minha mente, foi, acabei ficando pra corrida, mas serve pra dar umas porradinhas também. É uma música de um jogo muito underrated aí, que acho que poucas pessoas devem conhecer. É uma música de um jogo chamado Turrican 2, pra ser mais exato, um jogo de amiga. Bonito, hein? Bonito. É, um jogo de amiga. E cara, e quando eu penso em correr, eu penso nessa música, é a primeira música da primeira fase, que se chama Desert Rocks. E cara, é uma música muito irada, tem um feeling muito maneiro. É aquele música que é meio de, pô, é meio que chiptune, né, cara? Mas, cara, tu fica, pô, curtindo, sabe qual é? Balançando a cabeça, correndo e, pô, rolasse uma porrada ali, meu irmão. E rolar uma porrada, tipo, na xinga, falou? Tipo, Bruce Lee, meu irmão, dando Pede o Disco Ninja, então, senão não toca porra nenhuma, não. Então, valeu, Disco Ninja. Rola aí um Desert Rocks de Turrican 2 pra amiga. Valeu! é certamente um console, uma plataforma... Console não é. Uma plataforma nunca antes citada na porra do Baixo Frente Sobre. Turrican 2, ele é muito foda e é um jogo muito lembrado pra, da galera aí que teve acesso ao Amiga, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam de jogo de exploração com o Metroid, né? Mas vai me desculpar, eu mesmo sendo moleque, nunca gostei do Metroid 1 de Nintendinho. Eu acho uma merda foda e só fui gostar mesmo do Super Metroid do Super Nintendo. Que é isso? Olha as controvérsias, meu. Já, cara, pode ser um jogo muito bom, mas, cara, tu pode jogar que, assim, tu não encarava aquela parada, mas na época, quando tu era criança. Então, o primeiro jogo que eu joguei estilo Metroid, de exploração, com música foda, ambientação, que não tem limitação de fases, foi o Turrican 2, do Amiga, que é simplesmente é um Super Metroid, só que veio antes de Metroid e com uma plataforma mais oculta, que é o Amiga, que é foda pra caralho. Porque eu joguei os Turricans, são mais side-scrolling, cordinha, tiro, mata. Você deve ter jogado os de 16 bits, cara, que foram os que eu joguei também, Daigo. O de Trivia e o de Super NES. O Mega Turrican e o Super Turrican. Exatamente isso. O Turrican 1 e o Turrican 2 pra Commodore, Amiga, ZX Spectrum, essas porra toda bizarra, né? Mas o Amiga tinha mais poder gráfico e foi a melhor versão. Quando eles pularam pra plataforma 16 bits, foi com o primeiro Mega Turrican, eles quiseram fazer um jogo mais típico das plataformas 16 bits, que é ação frenética, side-scroll dividido por fazinha, entendeu? Então, o jogo é muito bom, eu gosto dos dois tipos de jogos, mas perdeu todo esse requinte de exploração. Então, quem quer... Não, que pena. Quem quer experimentar um jogo legal, realmente é um jogo que não tem início e fim, não tem lição de fire, que nem Super Metroid mesmo, tá? Bem exploração, muito maneiro. Quiser experimentar... Vou atrás, emuladorzinho aí. E deixa a dica aí, é muito bom. Lembra o Mestre Arsenal, o Tormenta? Sim. Ele é igualzinho o Turrican, cara. O elmo dele é muito igual ao Turrican original. Ou ao robô dos Power Rangers também, o primeiro robô dos Power Rangers. Megazord. O Megazord do Jill Ranger. É igualzinho aquela porra. Mas vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena. Quem não conhece deve correr atrás. Não sei se envelheceu bem, porque a última vez que eu joguei foi no emulador do PSP. E eu não joguei muito tempo não, mas foi na época que eu tava jogando o Aladdin. Aí não dá pra comparar também nada com o Aladdin de Mega Drive. Sabe o que eu lembrei agora que fizeram com o Turrican? Fizeram aquele Soldado Universal horrívelzão. Soldado Universal horrívelzão. Exatamente. O Turrican 2 eles exportaram como Soldado Universal pro Super NES e o Mega Drive, que é um cocôzão. Assim, ó, é a mesma coisa, mesmas fases, assim, só que ficou o gráfico toscão, ruinzão. O Turrican 2 envelheceu bem, cara. É um jogo de nível de Mega Drive Super Nintendo tranquilão de gráfico, assim. Então, quem gosta de jogo 16 bits vai jogar tranquilo. Passar aqui, porque o Dado tá nervoso aqui. Dado tá nervoso. Dadinho da Vitória! Daigo. Opa, é nóis? É tua. Então, o negócio é o seguinte, eu pesei bastante essa música, que, bom, um momento de adrenalina pra mim é porrada, sempre foi, mas eu queria diversificar o negócio, uma coisa que não servisse só pra bater nos outros. Entendi. Tentando mudar o meu métier, né? Então, eu ponderei muito, e acabei escolhendo uma de Guilty Gear, o tema do Dr. Baldhead, chamado Suspicious Cook. E cadê? Cadê que você pediu? Cadê que você pediu o Disco Ninja, porra? Calma, já tá vindo. Disco Ninja, seu viado gay pederasta, também conhecido como... Não vou falar sua identidade secreta. Vai, toca essa buceta aí. Vai. vai maneirar em Metal Gear, né, cara? Onde isso é maneirar, né? Onde se isso é maneirar, porra, o que quer dizer não maneirar, hein? O pior que se eu tivesse visto a lista de cortes, você ia ficar me assustando. Maria da Penha das trilhas sonoras de videogame, Guilty Gear. Que foi Fizemos há poucas semanas, né, menos, um pouco mais de um mês, na verdade, um episódio só sobre Guilty Gear, excelente episódio. Tivemos o nosso querido Musa, lá do Kotaku Tengumaru, foi um excelente episódio, Rictus dominou tudo, e aí pudemos, enfim, revelar essa trilha sonora, um set free nessa trilha que estávamos guardando pra um momento apropriado. E cara, na boa, abre aspas aí, meu irmão, eu nunca vi um cara que realmente se importasse com a história de um jogo de porrada, brother, eu juro que eu nunca li nada sobre Guilty Gear, simplesmente escolhi, eu sou o bad guy e meti a contra pra jogar e foda-se. Isso que eu tô te falando, cara, a história é legal. A história é boa, cara. Você se importa com o personagem. O que impressionou mais desse cara foi que ele conseguiu uma proeza, ele falou mais que o ninja inimigo. Que a gente não tá com parâmetros de comparação porque o próprio não se encontrava, né? E é um assunto que o ninja inimigo também não dominaria, então a gente vai ficar sem parâmetro. Ficaremos sem saber, mas esse duelo um dia pode se tornar realidade, quem sabe. Vocês viram os vídeos do Guilty Gear novo já? É, eu não gostei da arte não, cara. Eu tô meio que torcendo o nariz um pouco pra esse Guilty Gear novo. Parece ser legal de jogar, mas prefiro o antigo ainda, cara. Eu realmente me importo mais com que seja legal de jogar, cara. É, mas já era legal de jogar, entendeu? Eu não tenho o que reclamar dos antigos, então eu posso reclamar da arte. Cara, eu gosto, vou reclamar da arte. Faz sucesso, né? Sabe fazer o quê? Da música ele não pode reclamar, porque é muito boa, então ele reclama da arte. Essa deve continuar bem. Essa deve continuar bem. O Guilty Gear 2 Overture, que é um jogo de RTS Final Fight, tem a trilha sonora foda. Se ali não falhou, não falha em mais lugar nenhum. Não falhará mais. Só o último parênteses, eu confesso que eu estourei uma caixa de som de tanto jogar Guilty Gear alto no Dreamcast, cara. É isso. Tá sabendo legal, hein? Por falar em Dreamcast, né? Em breve teremos aí também, né, um episódio em que falaremos deste console da sexta geração. Será citado. Será citado com bastante veemência. A música que eu escolhi pra esta primeira rodada é uma música que eu já usei pra correr, que eu já ouvi vendo gente metendo a porrada em outra, mesmo que virtualmente, e é uma música que eu acho que casa bem com essas situações. É o tipo de música que eu não vou ouvir no meu dia a dia, exceto pra esses casos de adrenalina extrema. E é uma música de um jogo muito ruim, muito ruim. O jogo é horroroso, meu irmão. O jogo é muito ruim, é um jogo de luta lançado no ano passado pela nossa querida, adorada e odiada Capcom. Eu acho que já sei qual é. Tinha tudo pra fazer um jogo excelente. Tinha tudo. Mas errou feio, errou rude, né? Foi Capcom mais uma vez. Então, vamos ouvir a música do Black Tide, que tocou em tudo quanto foi trailer do Street Fighter Cross Tekken Honest Eyes. Disco Ninja! Toca aí o cinematic do Street Fighter Cross Tekken. A maré preta. Veicular trailer com essa música, mostrando lá o Ryu e o Ken contra o Kazuya e a Nina, eu tinha uma certeza, cara. A Capcom ia ter que se esforçar muito pra fazer merda com esse jogo. E hoje eu tenho uma constatação. Eles se esforçaram pra caralho, irmão. Que jogo ruim! Foi Capcom sendo Capcom, né? Foi Capcom sozinha, cara. Eu só jogo esse jogo quando a gente vai jogar, às vezes, alguma coisa no Twitch e o inimigo fala, não, porra, vamos jogar Street Tekken, comprei essa porra e nem jogo. Tá, vamos então jogar essa merda, porque realmente a gente comprou essa merda pra não jogar, cara. Que merda! Eu, ele, o Goku compramos essa porra à toa, cara. Ah, cara, eu consegui me divertir com aquele jogo, cara, mas eu não sou cara que joga campeonato essas porra, né, cara? Então eu jogo for fun, zoando sempre. Eu me diverti com o jogo, cara. Agora que fala que é um jogo bom, eu não achei. Eu não, achei também um jogo meio travado nessa de combo, assim, eu não sou profissional, então eu não conseguia variar tanto e me sentia meio sem controle, porque os caras trocavam do nada. Até o pessoal que é mais profissa não gostou muito dessa mecânica, não. É, o lance do Chain Combo agarrado. Mas é divertido. Realmente, quando tá 2 contra 2, é do caralho. É, até o Samurai Shodown 64 pode ser divertido, ido. Agora, daí o jogo ser bom é um passo enorme de formiga. Porra, é um passo meio largo, né? A esperança é que agora a versão da Namco, se houver, seja melhor, né? O que eu tenho motivos pra acreditar que será, porque a Namco faz excelentes jogos de luta. A Capcom nem sempre faz bons jogos de luta, né? Claro que também a Namco só faz Tekken há muitos anos. E Soul Calibur, né? E sempre sai legal. Olha, cara, eu penso assim, aqueles elementos de Street Fighter que eles vão colocar no Tekken, não sei se isso vai funcionar. Pode ser que não coloque. Pode ser que o Hadouken seja igual o Hadouken do filme, que ele só dava um soco de duas mãos apertas no peito do Sagat e saiu a luzinha. A luzinha. É, o ataque que a Nina tem já, que ela dá uma porrada de duas mãos. É, o tapão. É o tapão, e aí vai ser o Hadouken, boladão. Essa rodada aqui, eu não vou jogar dado porque eu sou engenheiro e eu sei que só pode ser loop infinito. Vai! Sou eu. A primeira vez que eu pensei nessa música, eu falei, vou pegar um tema de porrada, né? Porrada, eu falei, vou pensar no Daigo dando porrada em alguém. Que veio na minha cabeça? Olha God só. Of War. Eu falei, caraca, vai ser um tema de God of War. Só que chegando... dando porrada épica, se liga. É, porrada épica. Eu cheguei aqui em casa hoje e o meu camarada Jefferson falou, cara, ouve essa música. Aí eu falei, caraca, Donkey Kong. É nessa música que eu vou, cara. Ele me mandou um remix da Bad Boss Boogie, que é o primeiro chefe do Donkey Kong, que é um esquilo demoníaco. Cara, é muito divertida a música, cara. Eles fizeram um remix techno da música que ficou muito maneira. Caralho, então, Disco Ninja, Donkey Kong Bad Boss Boogie. Aí. We'll be right back. esse remix, né, cara? Os caras, tem que bater palmas pra esses caras sempre, cara. Fazem um trabalho fenomenal, esses filhos da puta. Olha, aproveitar que falaram dos remix, o que eles fizeram o último aí do Final Fantasy VI, olha, meu filho. Ficou foda, Puta que pariu. Essa galera que mistura música de videogame ou fazendo remix ou mistura com outra coisa, cara, tem que bater palmas pros caras. Porque é a nerdice aplicada, cara. Enquanto a gente fica aqui fazendo podcast, videozinho, os caras estão fazendo algo, fazendo transmissão de Twitch, né, essas merdas assim. Os caras estão fazendo algo realmente útil, cara. Realmente útil pra humanidade. Os caras estão criando música de verdade. É, mas cada um faz o que sabe, né, cada um brother? Faz o que sabe, né, cara? É. A gente só sabe mexer no Audacity, no Vegas, fazer o quê, né? A vida. É a vida. Melhor isso do que ser elite. É. E tem que bater palma aí. Tem que bater palma aqui pro Loop Infinito, que o cara saiu da musa esperadora Daigo, foi parar no God of War e depois deu a volta e voltou pro Donkey Kong, cara. Parabéns, puta, hein? Que pariu. Parabéns, velho. Sensacional. Isso aqui é um pensamento lateral bem feito. Com certeza. Ele fez o pensamento, se quiser zoar o Daigo, pode falar que foi evolutivo, né? Porque ele começou no Daigo e terminou no macaco. Caraca, ó. Eu não falei nada, não. Não, você não falou olha nada. Se você Daigo quiser zoar o Daigo. Entendeu? Porque o Daigo já quis me bater uma vez, entendeu? Porque ele achou que ia dar o calote da cerveja, foi atrás de mim me dar porrada. Cara, mas veja bem, cara. Olha só a sagrada cerveja sendo envolvida. Vamos contar, então, pela primeira vez num programa essa história. Éramos todos nós no Baixo Frente Soco 2, foi em abril, né? E passado o Baixo Frente Soco, Baixo Frente Pizza, fomos para um boteco ali na Praça Van Hagen, na Tijuca, que os tijucanos chamam de Vanhagem. Estávamos lá, Daigo, Pombo, Bode, Pluff, Letícia, Loop Infinito, Jake, aleatório, o cara que ninguém sabe de onde foi feio, nem foi pra onde foi parar. E eu. E eu tive que ir embora, que eu tomei um rádio patroa, e fui embora, e depois soube essa história, de que o Loop Infinito também estava tomando meio que um rádio patroa. Se é que você me permite usar esse termo, senão eu vou ter que editar o programa. Não, foi um rádio patroa mesmo. Com certeza foi um rádio patroa. Não, você poderia não querer que fosse citado com um rádio patroa. Ah, vai saber, pessoas, né? As pessoas têm direitos. É, não que eu os respeite, mas... e o Loop Infinito sumiu, o que se conta é que o Loop Infinito com uma meia hora sem aparecer. E aí, Daigo sempre muito nervosinho, né? E Pombo já bêbado, querendo vomitar em alguém. Falou, porra, vou atrás daquele maluco lá, minha irmão. A cara vai dar calote aí, aí. Porra, aí, vamos dar atrás do cara. Pombo disseminando a discórdia já, né? O filho da puta bêbado. Filho da puta, né? Vascaíno, tinha que ser. E o Daigo já, no ódio de querer bater em alguém, foi atrás. E a Letícia, veja só, né? Foi o baluarte da razão nesse momento. Não que ela se importe. E foi atrás pra, sei lá, né? Enfim, não sei porque ela foi atrás. Não, ela teve um pensamento que foi, um tá bêbado, o outro não sabe andar no rio. É melhor ir atrás dele. Não que ela se importe, mas ela foi atrás. Ela foi atrás de vocês. E aí, no fim das contas, como é que termina essa história, Daigo? Da sua perspectiva. Termina que a gente deu uma volta do caralho, fomos dentro do bar onde ele falou que ia, e ele já não tava lá. Eu falei, caralho, vazou! Deixou andar no vácuo, puta que pariu. Assim que a gente voltou pro nosso bar, ele tava lá. Pô, voltei, cara, tô aí. Caralho. Foi tipo assim, eu cheguei, tava o Bode e o Pluff na mesa, sentado, olhando assim, ih, eles acabaram de sair atrás de você pra te dar porrada. Eu falei, porra, cara, eu vim aqui pagar a conta, não vou dar calote da galera. Aí eu sentei, tomei mais uma cerveja, aí eles chegaram. Maravilha aí, que fantástico, hein? Parabéns a todos os envolvidos nessa fantástica história, esse primeiro DLC do Baixo Frente Pizza 2. Caralho. Pô, mas vai sair da porrada, ia ser mais maneiro, hein, velho? Ia ter história de urso quebrado pra contar depois. Ia, depois iam virar camaradas, né? Ia ser maneiro, sempre é... É um jeito Dragon Ball de fazer amigos, né? Apelar a este poliedro de seis faces... Dante da Vitória! Pyron! É que eu não quero contestar o nosso dadinho da vitória, mas no, não tem aquela regra do último, da última rodada é o primeiro da próxima. Oh, ah, mas já não, bem, não foi essa. Rodada é o primeiro. Eu achei que já tava sendo isso, por isso que eu rodei o dado. Não, mas... era, foi a tua primeira música ainda, né? Isso, acabou a adrenalina. Ah, então cara. Tô maluco, dá rewind. Round 2. É o nosso segundo round do episódio de Disco Ninja de hoje. Bom, o segundo round aqui é pra galera que quer viajar, curtir, voar, dormir no busão, ver a paisagem. É o tema de viajar, velho. Viajar ouvindo música. Dá um rolê. E seguindo as regras há muito institucionalizadas do Disco Ninja, o último Disco Jockey da rodada anterior torna-se automaticamente o primeiro da atual rodada, portanto, loop infinito. Qual é o seu tema para viajar barra cair na estrada? O meu tema para viajar, cair na estrada, na verdade é cair no mapa, porque é um veículo que não usamos há muito tempo, porque a nossa querida Squaresoft, que virou Square Enix, fez o favor de estragar os Final Fantasy. Então eu vou colocar a única coisa que prestou no Final Fantasy XI, que foi a musiquinha de Chocobo, Run Chocobo Run. Corre aí, Chocobo, corre aí que tá sendo. Vai, Disco Ninja, corre, Disco Ninja, vamos, Chocobo Run. Algum de vocês já jogou Final Fantasy XI? Eu joguei. Final Fantasy XI é o quê? Online? É um online. Já joguei parabéns, também. Parabéns, cara. Porra, parabéns pros dois, cara. O 14, alguém? Eu joguei, eu tenho o beta dela. Gosta muito, hein? Tu gosta mesmo do Final Fantasy Online, hein? Melhorou algo do 11 pro 14? Você jogou o suficiente? Dê-nos sua opinião. Melhorou bastante do 11 pro 14. E melhorou bastante do 14-1 pra esse 14 de agora. Olha, porque assim, eles fizeram aquele primeiro 14, que já foi um desastre. E aí resolveram dar um reboot e fazer tudo de novo. Melhorou, entendeu? Não vai chegar a um WoW, porque o WoW já tá, né, é igual crack a galera, né? É, nego fazer MMO hoje em dia é tipo esses spywares que nego instala no teu computador quando você baixa alguma coisa, que instala um buscador diferente no teu computador, né, cara? É só pra te dar o trabalho de tirar e voltar a usar o Google. A verdade é essa. É, mas o jogo é bom. Não atendeu a todas as minhas expectativas, mas eu joguei porque me falaram assim, um amigo meu falou, ah, pô, joga aí que tá divertido, vamos jogar. Eu peguei, baixei o beta, me inscrevi, joguei, tô até jogando, ainda não fechou a quarta fase, porque vai fechar a quarta fase pra 28 de agosto abrir definitivamente pra todo mundo poder jogar. Caramba! Né? E o jogo tá divertido, vale a pena uma jogadinha pra ver o... Algumas pessoas vão gostar, acredito, porque tá bem diversificado, o estilo de batalha tá legal, e tem as cenas homéricas, de CGs, e o seu primeiro inimigo é um Bahamut, que você nunca vai derrotar. CG bolada! Como assim? Tu já vai começar pelo Pô, tá doido. Começa. O vídeo de abertura é o Bahamut aparecendo, ounando todo mundo. Aí um cara fala assim, não dá pra derrotar esse maluco. Vamos voltar no tempo antes que alguém libere o Bahamut. Aí eles voltam. Caralho, no tempo. Que MMO de uma editora de quadrinhos eu já vi isso, cara, há pouco tempo. Eu acho que foi no da DC. Eu tenho uma leve impressão. Agora anota aí pra quem curte Final Fantasy e tiver um PC bom, o gráfico desse jogo aí é pica da Galáxias, tá? É muito foda. Eu ganhei uma chave de beta dele pra PlayStation 3 que eu ganhei da PSN alemã, mas não usei. Não é o mesmo gráfico, não. Quem quiser ver qual é, você pode baixar um real-time demo no site da NVIDIA lá. que é um benchmark que você dá pra tu ver como é que é o gráfico do jogo, mais ou menos. É muito foda. Ou ver o vídeo de 80p do YouTube também, que às vezes já dá pra ter uma breve ideia nesses casos assim. É, também é. Então vamos aqui pedir ao Dadinho da Vitória que novamente decida, já que a primeira vez não valeu, né? Então, Dadinho da Vitória! Porra, assim não pode, né? Cair enrolado. Dadinho da Vitória! Filho da puta! Dadinho da... Caralho, foda-se, eu vou ter que sair da cadeira. Daigo, vai! Opa, caiu em mim? Enfim. Não, caiu no chão. Quando eu penso em dar rolê... Quando eu penso em narrativa? Quando eu penso em narrativa, eu penso... Uou, em motos. Eu gosto de motos, cara. Eu sou um cara que gosta de duas rodas em altíssima velocidade. O primeiro jogo de moto que eu joguei na vida foi o Hang-On, aquele de Mega Drive, que bonito. Bicicleta não dá. Coisa... Pô, esse cara é true, hein? Esse cara é true, hein? Já gostei. Porque... É, a coisa dela. Não, bicicleta eu gostava também, mas... Ah, cara, não tem a mesma velocidade. Minhas pernas nunca vão chegar naquela cilindrada nervosa. Tá certo. Enfim, o Hang-On é aquela coisa bonita, aquele jogo onde eu sacaneava os patrocinadores do jogo, né? Eu quebrava a moto na primeira corrida e ficava tentando correr até acumular dinheiro pra pegar as melhores peças. É uma coisa bonita. E eu só escolhia sempre a primeira música, Outride a Crisis. Aí, anos depois, eu fui ver, quando saiu naquela coletânea Sega Ages pro Saturno, né? As músicas tudo arranjadas, malandro. Não que as do Drivo não sejam legais, mas o Drivo não aguenta com um instrumento de verdade, né? Não podemos fazer nada. Então, Disco Ninja, seu viado, levante-se. Levante-se e toque Outride a Crisis Arranged Version. Batendo palma agora aqui. Jogos de motoca. Eu gosto de falar motoca, eu gosto dessa palavra. Motoca. Motoca do cara. Motoca é uma palavra maneira, né? Motoca. O Pyron é motociclista, né, Pyron? Recentemente aí quebrei uma costela, o braço e o ombro, mas não, eu não, sou... Não, não, não, não. A tua carreira do MMA, foda-se. Falando da tua carreira de motociclista. Então, ando de moto, velho. Por aí, pro lado pro outro aí, quando dá. Tava lá no encontro em Penedo? Rolou aí agora no Rio, né? Rolou. Foi de mulão, foi a família inteira. Meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, minha namorada na garupa e a galera, a brodagem. Todo mundo na garupa? Foi. Eu tô um boneco na pista, tem que fabricar um aí. A moto dele é uma Kombi. É uma Kombi, né, cara? Ah, uma Kombi moto. É que, irmão, o pau é grande, geral cabe sentadinho aqui. É, no... teu irmão, né, tua família inteira. Caralho, tá errado em muitos níveis isso aí. Vou falar de um pouco de jogos de motoca, então. Eu confesso pra vocês que o único que eu realmente joguei com afinco durante um bom tempo até foi o magnífico Road Rash 3D, no meu Prey, no PlayStation. Melhores historinhas. De piar porrada. Aquela CG não era, né? Aquele real time. Aquele FMV bonito pra caralho. Aquela pessoa mal feita. Porra, aquilo que era bom, rapaz. Aquilo é que era a zoeira. A gente não sabia o quanto a gente era feliz, hein? Pois é, cara. Era feliz e não sabia. Agora tá reclamando de gráfico do PC contra gráfico no videogame. Joguinho de motor. Cara, acho que eu mais joguei na minha vida foi Biker Mario do Super Nintendo, cara. Caralho, meu irmão. De Rock'n'Roll Racing, cara. Cara, eu jogava com o Vini, maluco. Ele é só moto vermelha bizarra. Também, brother. brother. Era dois. Aí, irmão, o nego pode falar o que jogava quiser. De mini, não. O poder dele era ruim. Ah, cara, mas era muito ruim, cara. Se fosse bom, tu ganhava com o Vini, maluco, entendeu? A regra é clara, brother. Ele é o Perry Dunne. É que nem você escolheu o Michelangelo no Tartaruga Ninja, cara. Só quem joga com o Michelangelo que é true, velho. Então, jogava com o maluco vermelho porque ele era um zoado, entendeu? E, pô... Ele era ruim, meu cara. Era ruim. Não, cara, eu jogava com ele porque a motoca dele era mais foda, cara. Eu achava a moto dele muito foda. Era moto japonesa, hein? Era moto estilo japonesa. Cara, pode me apedrejar, mas eu gosto mais desse jogo que o Rock'n'Roll Racing, cara. A música, então, é uma das melhores trilhas sonoras pra mim no Super Nintendo, cara. Me amarrava demais nesse jogo. Ah, mas a trilha sonora toda tirada do desenho, né? Konami não teve lá muito trampo. Aliás, bom lembrar, né? Da Konami. Sim, da Konami. Eu ainda tenho aqui os meus... as figuras de ação de Biker Mice from Mars. Vini e o Moldo, pelo menos, são os que sobraram. O Brad era o Moldo, né? No desenho. O outro lá, mas não lembro o nome, o Throttle, esse aí realmente, eu não sei que fim levou. O Bandalha também ainda tem aqui. O Grazipit. Meu primo tinha todos, cara. Meu primo, se demora, ainda tem todos. Fala aí, meu primo tem todos. Ele tá muito playboy agora, só quer saber de Maracanã. Acho que vou ver se ele ainda tem todos mesmo. E pedir lá. Porra, é isso aí. Mas o que eu mais joguei na vida foi o Road Rash, velho. Com certeza, foi o Road Rash. E ele previu o futuro, né? Que hoje o trânsito do Rio tá igualzinho o Road Rash, velho. Tá igualzinho. Com a diferença de você não poder chutar de boa o retrovisor dos outros, né? É, no Road Rash tinha aquele macete que tu ouvia a polícia, tu vai pra direita. Eu só ficava chutando pra direita, a polícia nem chegava, assim, você ia embora. Sempre tinha uns macetinhos no Road Rash também. É, ficar no cantão, né? Deixa eu falar que, na verdade, aqui no Rio, não sei como é que tá, não, mas lá em São Paulo já dá pros motoca dar um bico do mesmo no Fiat K da galera, sair varado, ninguém pega não, parceiro. É, velho, o único problema do Road Rash pra vida real é que no Road Rash tu tem continue e pode resetar o jogo, né, cara? Aqui quando chega um cara pega com o cara nego te derruba ou passa por cima de você ou te dá um tiro, tu morre, né, velho? Acabou a brincadeira. É game over. Linha vermelha ali, uma da manhã, de sexta pra sábado, tava assim. Capotou um nego e uma motoca parada lá e fodeu, né? E acho que não teve continue pra essa galera não, mas é a vida, né? No caso, é a única vida, inclusive. É, a minha sorte que quando aconteceu comigo, eu tinha um continue guardado ainda, né, velho? Eu farmei bastante ali, acumulei pontos. É. Pai da minha irmã também, cara. Pai da minha irmã, quando caiu de motoca, ele rolou um continue lá. Ficou usando bengala um tempo. É, o olho todo fodido, inchado, mas voltou aí. Tá nativo aí de novo. Mas tamo aí, batalhando em duas rodas, né, porra? É, pô, é isso aí. Eu um dia ainda vou ter uma Harley Davidson, cara. Vou ser daqueles velhos, eita, daqueles velhos irados, né? Aí, e usar aquelas camisas. Mas será aqueles velhos motoqueiros cristão, assim, sacou? Vai usar barbão, capelão, colete de couro, mas vai ter um crucifixo e camisa branca escrito I Ride for Jesus. Ainda bem, porque do jeito que tava descrevendo, eu falei, pô, tá um maluco lá do Motorhead, né? Pô, barbão, meme. Então, personagem coadjuvante de Sons of Anarchy. Essa rodada aqui é um oferecimento ao nosso ouvinte, o Rooney, Felipe, que vira e mexe, mandava e-mail pra gente. Porra, tô aqui em Las Vegas de novo, Lápis, indo pro Grand Canyon de novo, porra. Muito irado ouvir o baixo freio soco da viagem, não sei o que, pá, tal. Uma vez a gente tava indo, cara. Quer dizer, uma vez, a única vez que eu fui pro Grand Canyon, no meio do caminho, uma menina que tava com a gente, ela tinha que fazer xixi. Tinha porque tinha. E a menina, enfim, disparou numa birosca dessas de estrada, né? Aí, beleza, todo mundo sai dos carros, a gente entra na birosca, cheio de moto parado lá de fora, tudo Harley Davidson. Aí a gente entra, tem aquela mulher com cara de caipira atendendo, limpando o balcão na hora. O full throttle, né? Full throttle total. Dois velhinhos comendo waffle na mesa, de pé da manhã, brunch, né? 11 da manhã, eu virei pro meu chefe, o Marco, falei, Marco, tu é mais velho, tu já viveu o dobro do que eu já vivi, tu já viu mais filme do que eu já vi, sabe que esse é o tipo de cenário que vai dar merda, ele, porra, nem fala, cara. Puto nessa porra. Cheio de motoqueiro, né? Os caras tudo de costas pra gente assim. Aí do nada, cara, um dos motoqueiros levanta os velhos, chega no balcão, fala qualquer coisa com a mulher, volta. Aí ele vira. Do que ele vira pra mim, o cara tá lá com um crucifixo e a camisa branca. I ride for Jesus. Motoqueiro de Cristo, cara. Motoqueiro de Cristo. Eu achei que ia ser tipo aquele lutador de luta livre. Trovão, montanha, sei lá. Ah, tô ligado. Cara, caralho, porra, eu sou motociclista, cara. Mas não, os caras, porra, tudo tinha Jesus no coração. Que maravilha, cara. Isso é América. É América. Lápis contando isso aí, falou que o maluco foi até o bar. Eu falei, daqui a pouco ele falou, sabe que vai ficar legal com o seu nariz? Eu falei, caraca, puta. Cara, juro que ele falou agora do Grand Canyon. gênio me veio na cabeça uma matéria super interessante, cara, falando sobre uma das 10 mortes mais estúpidas da humanidade, que o cara, o turista, para um Grand Canyon, foi dar uma mijada, tava trovejando pra caralho, caiu um raio, e lá como é placa tectônica, né, aquela buceta no meio, o raio percorreu por toda aquela parada, subiu pelo mijo dele e explodiu o pau dele, velho. O cara ficou capado e voltou no Grand Canyon. Ah, pelo menos ele morreu junto, né? Acho que teria sido pior ainda se não tivesse morrido. Ah, pô, cara, e na boa, né? Foi até um favor, né? Porque, pô, cara, viver sem peru sabe que a vida perde sentido, né, cara? Perde sentido, é complicado. Se eu sobrevivesse, eu me matar também, então foi tudo. Mas eu não sei, porque teve joguinho pra caralho hoje em dia, né, cara? Eu não sei. Pense nisso, pode ir nos comentários, o que vocês prefeririam. Enquanto isso, o poderoso Tadinho da Time. Pra viajar, cair na estrada, eu fiquei pensando, caraca, que música eu já ouvi viajando, ou já ouvi em avião, ou realmente fala de viagem, ou não sei o que. Eu fiquei pensando, porra, geralmente quando o avião vai decolar, eu boto Aces High pra tocar, que é o mais próximo que eu vou chegar de estar num avião de casa numa guerra, provavelmente. Aí fiquei pensando, eu falei, caraca. Aí lembrei que uma vez estava exatamente lá em Las Vegas, andando na rua normal, ouvindo iPod, porque tava muito cedo e tava muito barulho de mexicano dando panfleto de puta, fake, né, tudo fake. E aí eu tava ouvindo essa música, e eu pensei, porra, essa música era por cima, fala de viagem, e eu tô viajando e é muito irado. Então, Disco Ninja, toca aí, da trilha sonora de Dragon Ball Z Budokai 2, do nosso glorioso Hironobu Kageyama, Kusuburu Hato ni Hiyotsukeru. Você traduz agora, faz favor? É. Não lembro qual é a tradução. Traduz aí, Daigo. Silêncio. Não. Unido Tsukero. Hey, hey. Não peguei, não. Só peguei a parte do coraçãozinho. Significa acenda a chama no seu coração. Olha só. Pans, como diria o Mamute. Os jogos de Dragon Ball Z têm trilhas sonoras fantásticas. Isso é. Acho que. Inegável. Desde o Super NES, cara. Sim, eu acho jogos todos ruins, tá? Eu não gosto nenhum. Eu falo logo. Não, é foda porque só é pra fuder controle, né, mano? Mas é, quem quiser tacar pedra, eu não gosto mesmo. Aliás, eu gosto de um jogo de Dragon Ball, que não é de luta, no caso, que é o Advance Adventure de GBA, mas ainda é Dragon Ball Z, é Dragon Ball Raiz. Dragon Ball é jogão. Dragon Ball Gokuzinho, muito bom, fantástico jogo. É a única ocasião em que jogar com Kuririn pode ser melhor que jogar com Goku, mas... é esse jogo aí, jogo fantástico. Mas as trilhas sonoras da série Budokai, eles tiveram músicas de abertura fantásticas. O Dragon Ball Z Budokai 3 também tem a Orewatokoton Tomaranai, que é Eu Não Vou Parar Até Ficar no Último Lugar, no Último Destino. Você me fala de viagem pra caralho, eu quase coloquei, mas aí eu fiquei no dúvida entre as duas. Eu não paro até eu terminar essa porra, na verdade. Eu não vou parar até acabar, a parada é essa. Caralho, cara, na boa, calma aí. Eu já vou te falar que dá um nó, cara, tipo, meu cérebro dá uma parada quando eu vejo lápis falando em japonês, velho. Caralho, eu fico assim, caralho, velho. Tipo, eu fico falando robô, velho, o que esse cara tá falando, sacou? Não tem a legenda, mano. Foda. Para mais sobre lápis Matos falando japonês, ouçam o episódio 61. Só o comecinho. Comecinho fantástico daquele episódio, hein? Fantástico. Não, você dá sorte que a gente traduz, cara. Pô. Se tivesse um ninja inimigo aqui, a gente não ia traduzir, não. Não, e outra coisa, me lembra agora um episódio, né? Que aconteceu com o Lápis comigo, que eu, porra, agora tu fala assim, cara, como é que eu sou idiota, né? O maluco fala japonês, aí teve um dia, teve no primeiro Baixo Frente primeiro Baixo Frente Pizza, o Lápis chegou e falou, porra, tu jogou num jogo maneiro de Super Nintendo, não sei o quê, do cara que corre, não sei o quê, e dá espadada, Haganá. Hagane! Porra, jogo esse! Ah, é o Hagane! Eu falei, porra, Hagane, essa porra, eu falo caralho, não sabia o que eu tô falando. Pô, chamou o cara de viado, velho, que isso? Porra, eu falei, caralho, eu sou idiota mesmo, cagando regra. Esse jogo aí, cara. Cara, mas a regra é clara, né? Assim, o jogo com essas línguas bizarras, assim, em japonês, você tem o direito, dois direitos, ou de falar como você falava quando alugava na locadora, ou de falar a pronúncia da língua do jogo, né? No caso, o japonês. Né? Como mas você... Como não freestyle, cara. Freestyle não pode, freestyle não pode. Por exemplo, só pode falar Red 13, tranquilo. Não falava assim quando era moleque? Eu falava Red 13. Só falava Red 13. Eu continuo falando, então assim, eu mantenho. Né? Não tem que ser poser, tipo, sei lá, se eu Solidariedade tem muita cara de falar Red Tortinho hoje em dia. Ah, então me defendendo, eu falava assim quando era moleque. Então fechou. Não tô te xingando, não, acho tranquilo, porra. Tu falava do jeito que tu falou sempre, acho normal. Não, só acho foda Hagane, porque aí tu tá chamando o coitado do robô de viado. É, só fico bolado e tu me xingou na hora. Fala, pô, é Hagane, seu viado. Eu não discuti, não, porque, ó, deixa o ouvinte burro pra lá, né, ó, pô. É, valeu. Obrigado pela vou discutir, não, vou discutir, não. Mas esse, o Hagane, né, caralho, agora fodeu. Vou voltar a falar com o meu falava quando era moleque. O Hagane, ele é grandíssimo candidato pro Reviews Classics, hein? Acho que, pode crer. Acho que vou trabalhar nisso. Sem mais delongas e sem mais lançamento de dados, Byron! Vai que é sua, Tafarel. Pô, aí, cara, acabou que a minha música vingou com tudo que a gente falou até agora. Minha música é de viagem, o cenário da música no Grand Canyon e o cara viajando, meu irmão. É a música do Terry de Fatal Fury Especial. E eu estou nesse exato momento com a figura de ação do Terry aqui em mãos, trocando a posição dele, que ele vai agora ficar mandando um Buster Wolf aqui na minha prateleira. Tá certo. E tem que mandar um Buster Wolf na Paquita. E meu irmão, e na boa, quem ainda não jogou, se ele jogar esse jogo na versão do Neo Geo CD alguma, ou a versão arrante que você encontrar, que jogo tem uma das melhores trilhas sonoras que um jogo de luta pode ter, cara. É, toda trilha é épica, é foda. Então, Disco Ninja, manda aí um Fatal Fury Special Terry Board Stame. Ok, go! Ok! Terry Bogard é o personagem mais foda da história dos jogos de luta. Vamos tomar só pra emendar o nome da música. Curiquinton. Aí você me pergunta, que porra é essa? Porra, filho da puta, né? Mexendo com o cérebro travado de novo, porra. Não. O nome do negócio é simples, cara. É purê de batata. tá certo. Confesso que usei boné há muito tempo por causa do Terry, velho. Puta que pariu, eu amarrava. Usamos. Terry Bogard, né, cara? Pô. Eu tinha que usar mesmo porque meu cabelo era ruim, tá ligado? Só de... Não, teu cabelo era ruim não, Daigo. Teu cabelo... Nossos cabelos continuam ruins, assim. Tem que ser não, sincero. Hoje em dia ele tá melhorzinho porque eu só deixo ele curto. Ah, isso... Ah, tá. Tu era puta, merda. Não quero nem ver foto dessa época, então. Ah, cara, eu vou... Até porque se o Daigo rapar a cabeça, ele vai preso na mesma hora, né, velho? Já tem cara de psicopata, com a cabeça raspada, meu irmão. Careca, meu pai fala que eu viro um criminoso mexicano. Porra, com essa tua cara de chinês aí, é isso mesmo. Teu pai tá sabendo legal, hein? Vira criminoso mexicano, muito é, bem. É, forçou a barra. Você vai aparecer naquele seriado lá que você gosta, aquelas viadagens dos mexicanos do Pim de Fora. O que é isso, pai? Caralho, mexicano de Pim de Fora, meu irmão. Caralho, que teu pai tá vendo, meu pai tá loucaço, meu irmão. Porra, Daigo, teu pai, cara, teu pai tá... Tão precisando chamar ele pra participar de um episódio aqui, hein? Sinuca, teu pai joga sinuca? Joga, porra, joga. Tá aí, hein, caralho. Próximo Basta de Soco no Dia dos Pais, hein? O episódio com os pais falando de sinuca e baralho. Aí tu chama o pai da galera, né, pra fazer o episódio. Pai da galera, pai da galera, né? Isso, vai ser apresentado pelo pai do Lapso. Cara, e primeira coisa que você faz, Dago, mostra uma série decente pro teu pai, então. Mostra Spartacus pra ele, que vai ver buceta, peito lá. Não, ele assiste sem mim, cara. Não. Série de pai é Sons of Anarchy. Muito boa também. Ele é super episódio total. O foda é que ele dorme, né? Tipo, ele não consegue ficar mais muito tempo acordado. Pai do Loop Infinito, se assistir Sons of Anarchy, na próxima vez que o Loop Infinito for pra Petrópolis, o pai dele vai estar com uma Harley Davidson. Né? Vai. Ele já tá com uma moto lá em casa, que ele tava lá arrumando. Teu pai já não é pilhado das ideias. Não, nem um pouco. Porra, desculpa. É, que maravilha. É por isso que tem que, sei lá, passar riquinho rico pro pai. Caralho. Vai ficar cheio de cana. Trison agora, pelas nossas regras, Byron começará este round e falará de quê, Daigo, esse terceiro round? O terceiro round, ele falará... Do que ele falará mesmo? Perdão, deixa eu olhar a lista. Ah, ele falará daquele glorioso momento onde a mesa é virada. O momento onde você obtém a vitória das garras da derrota. Onde você ressurge das cinzas, viado. O terceiro round é um round das músicas da superação de volta por cima, de forma Armadura do ninja inimigo, Byron, você começa. Ah, velho, então, vou botar uma música aqui de um jogo também que tem uma trilha sonora muito irada, muito foda, e eu não podia deixar de falar do Mega Drive no episódio Disco Ninja, né, velho? Então, todo Disco Ninja que um dia vier a participar, eu sempre vou falar de um jogo, de pelo menos de Mega Drive, cara. Porque esses filhos da puta nintendista só põem música de Super Nintendo, Chrono Trigger e Final Fantasy. Ah, vai levar um tiro nesse seu cu, filha da puta. Seus viados arrombados do caralho. Vai embora da América. O primo na onda, não vem não. Exatamente. Então, depois de mimimi da choradeira. Fala pra caralho da trilha do Aladdin de Mega Drive aqui, defendo, falo que ela é muito melhor que a do Super Nintendo, ela vai levar um tiro nesse corpo. Vai do América. Sai do América, filho da puta, porra. Toma um tiro nesse cu. Bom, a música que eu vou falar é uma música uma das mais épicas que me marcou. Essa música foi na minha cabeça o tempo inteiro. Essa porra, sei lá, o cara pegou pra minha cabeça, jogou música lá dentro e depois costurou, velho. É a música do chefe de fase do Revenge of Shinobi de Mega Drive, do ilustríssimo, mítico deus Yuzo Koshiro. É a Terrible Beat, velho. É a música foda do universo From Hell. A batida terrível. Porra, meu irmão. Muito foda. Muito foda. Toca aí, Disco Ninja. Revenge of Shinobi na veia, porra. Terrible Beat, Revenge of Shinobi. We'll be right back. fazendo uma recomendação a todos aí que não tenham ouvido, que ouçam o SideQuest 33, o podcast do Phoenix Down, que eles fizeram um programa sobre ninjas nos jogos, e aí chamaram o pior ninja de todos os tempos, que é o ninja inimigo. Aquele que se anuncia. Aquele que se anuncia e ainda fala alto, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou um ninja! Não, porque o Naruto é um ninja inútil. Todos os ninjas de Naruto são todos inúteis. Que você quer alguém pra cima, espera aí, o ninja inimigo se anuncia, cara. Ele é pior que ninja de Naruto. Cara, esse foi o programa que eu mais vi nego tirar pra sacanear uma pessoa, cara. Eu fiquei até com pena do ninja inimigo. Porra, o Shinobi, ó, cala a boca que você não é ninja. Porque o Shinobi, não sei o quê. Não, mas porra, o Ninja Gaiden. Não, mas você não é ninja. Fica quieto aí, cara. Vai lá pro cantinho. Pô, calma aí, mas teve um filho da puta que tá aqui nesse cast, se eu não me engano, que falou que Shinobi não é jogo de ninja. Quem foi esse arrombado? Não fui eu. Deve ter sido o Joe Rod. Claro, é óbvio que é jogo de ninja. Joe Rod, cara, não foi ninguém daqui não. Ninja que existe. Ah, tá. Tinha um filho da puta no Twitch. É, não, era o. Foi o Joe Rod, então. Ele aqui, mano. Caralho, velho. Na boa, eu sou desse filho da puta, eu arrombo o cu dele, velho. Eu ponho a perna lá dentro e rodo. Que isso? Para com isso, cara. O cara é maneiro. Historicamente, ele não poderia ser ninja no cu. No seu cu. Que isso? Pô, vocês estão muito mais educados, cara. O Joe Rod mandava alguém e falava assim, não, porque esse ninja, não sei o que é ele. Isso não é, isso é da China. Ninja no Japão. Não é ninja. Aí a galera ficou sacaneando que ele tava no cantinho de braço cruzado. Não, isso não é ninja. Ah, mas ele tava muito chato mesmo. Mas que isso, cara? Bom, aqui é o Joe Rod. O Shinobi não é ninja. Vão tomar todos os seus cus. E lidem com isso. A vida é assim. Não é motivo pra, é motivo pra ter ódio. Não, não é ódio. É repúdio ao que ele disse. Entendi. Aí tudo bem. Aí é válido, é válido. Mas sem violência, porra. Sem violência. No caso do Pyro, a repúdia dele tá evoluindo em vontade de genocida. E eu muito respeito isso. Opa. Caros amigos pra sempre, desde já, hein? Que maravilha. Próximo! Eu sou eu. Opa. Eu. Bilapso, eu. Vamos lá. Recentemente, meus caros, eu estava jogando aqui um jogo que é um jogo recente, mas que lança daquela nostalgia de 20 anos quase atrás, de quando eu era um jovem mancebo que todos os dias colocava na manchete pra ver os meus heróis subir pelas 12 casas, Disco Ninja, toca aí o tema da Casa de Leão no jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário. Aí, caraca, olha só, hein? Gostei pra caralho desse jogo, meu irmão. Tem nada demais. Absolutamente nada demais da porra do jogo. O jogo é quase tão medíocre quanto Street Fighter Cross Tekken. Mas o jogo, esse jogo é feito de coração, cara. Ele é muito feito de coração e ele é feito pra fã, cara. A trilha sonora é boa pra caralho. Recomendo a todos que gostem de música de videogame que ouçam a trilha sonora desse Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário. Que tá em português, inclusive, e isso ajuda muito, né? É. Tá legendado. Sim. Em português, com textos em português, o logo de Cavaleiros do Zodíaco tá em português, etc. Isso vale muito e sempre que eu vou jogar ele, eu tô jogando as missões aqui, porque, sei lá, eu acho que eu vou platinar esse jogo daqui a pouco. Eles deram uma chupadinha daquele jogo do Hokuto no Ken, que foi pro Play 3 360 também, né? Tipo. Musou de mangá e anime estão assim agora, né? Estão nessa onda. Hokuto no Ken é outro que é trilha sonora, puta que o pariu, é foda pra caralho. Mas ali, meu filho, esse Roquinho Nescau Feliz, a Koei é mestra, cara. É só jogar qualquer Dynasty Warriors, qualquer Samurai Warriors. Aquele Roquinho Nescau é do amor. Nosso querido amigo Tengomaru tava aí fazendo uns streams de Dynasty Warriors, né? Tá. Orientado pela minha pessoa, mestre supremo do Musou no Brasil, creio. Opa, que sou. Falaremos sobre isso no episódio de Musou que faremos em breve. Vamos ver aí. Vamos colocar, espero, por favor. O ódio de Daigo à prova. É. A gente falou de Musou, cara, tem um Musou que é muito bom, cara. Aquele do One Piece é muito divertido, cara. Pô, agora rapidinho, agora aproveitar a lança japonesa, cara, eu tô vendo um anime aqui que não dava nada, cara. Aquele Attack on Titan. Attack on Titan, não vem ainda não. Pô, achei maneiro, cara. Maneiro. Muita gente que nos ouve provavelmente vê Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, que tá fazendo muito sucesso mesmo. Então, ó, eu dei nó na tua cabeça, falei japonês. Procurem a. Eu sabia que tu ia falar isso. A abertura indiana. Procura Shingeki no Kyojin Indian no Indian. É. Então, Bollywood. Vai achar do mesmo jeito. Cara, que vídeo sensacional. Não, e a abertura desse Attack on Titan, cara, é tipo, te empolga pra caralho também, irmão. Tipo, muito maneira a abertura. Música foda, achei bem legal. Ninguém tá vendo uma coisa diferente aí, é maneiro, cara. É maneiro. Você tá falando que a abertura te empolga porque você ainda não viu a abertura, a versão indiana. Aí você vai ver aqui com a abertura de verdade. Eu vou ver depois. Tu vai ficar tomado, mano. Tu vai ficar bem louco. Tô te mandando a real na amizade mesmo. O poder da Índia, cara. O poder da Índia. Poder da Índia. Pô. Porra. É, cara, depois disso eu quase fui fazer filme em Bollywood, cara. Porra, tem esse elefante, né, cara? Cara, o que mais tem é elefante indiano, aquela porra. Aliás, bem lembrado, uma coisa que eu ainda não tinha me recordado, o mangá de Shingeki no Kyojin tá chegando ao Brasil logo mais, mas não se empolguem porque ele é feio. É muito feio, muito feio. A arte é horrorosa, hein? Não sei se a história é boa, mas a arte é horrorosa. A história é legalzinha, mas, porra, como é feio. Eu achei a história muito mais ou menos, mais ou mais menos. Mais ou menos. É. Da Dio da Vida! Daigo! Opa! Chegou na minha vez de novo. Chegou. Mais uma vez, vai ser um joguinho mais ou menos velho. Mais ou menos. Eu acho meio bosta. Mentira, não posso dizer isso nunca. É um jogo da Data East, uma soft house muito querida por mim. Fez muito jogo ruim, mas fez muito jogo bom também. Equilibrou ali e tal. Captain America The Avengers. Puta que pariu, tu falou que o jogo é ruim, velho. Vai tomar no cu daí. Não. Eu me contive, eu falei que eu não posso falar que ele é ruim, porque não é ruim. Ah, tá, então, pô. Eu falei, acho meio bosta pra ficar no personagem. Ah, sim. Captain America The Avengers tinha essa peculiaridadezinha de quando você tava matando o chefão, tinha o tema do chefão, mas quando você começava a ganhar mesmo, ele começava a piscar, começava a dar umas fraquejadas, dar umas peidadinhas, o Capitão América berrava um OK, GO! E a música mudava para isso que nós vamos ouvir agora. Disco Ninja, você erga-se novamente, filho da puta. Eu estou mandando, eu estou pagando essa porra. Toque aí, OK, GO! OK, isso. Puta que pariu, foda do caralho. Vai aí, Daigo, pode dizer o nome da música, cara. Te mandou OK Go, manda aí qual é o nome da música. OK Go. OK Go, Temos o vídeo do Byron sobre Captain America and the Avengers. Assistam, está linkado aí na postagem. Byron, que é a nova contratação no Baixo Frente Soco para a temporada 2013-2014. Fui aí, ó, meu irmão. Passo mais caro que o Sidorf do Botafogo e tá, porra, uma balinha juntinha, cara pra caralho. Lembrando que o Sidorf veio de graça. É o... Tá mais caro que o Sidorf, uma balinha juntinha. Falamos de Captain America and the Avengers no nosso episódio 18. O primeiro episódio, o moleque de raiz do Baixo de Soco, na minha opinião, foi o Bater, Socar e Odiar volume 1, temos que fazer o volume 2, episódio que teve Ilapso, Ninja Mil, Granville e Daigo, excelente episódio, primeira participação do Daigo, foi o primeiro episódio que a gente fliperama esse, né? Foi o primeiro, primeiraço, Bater, Socar e Odiar volume 1, temos que fazer o 2, cara, temos que fazer o 2, agora nessa nova geração Baixo Frente Soquiana. Com certeza, com as histórias aí do Daigo, na porrada em real time, for life, for real, e é as histórias do Pivoto aí, sendo, meio que passando pó de cu na manete. Pode cu na manete, né, cara? Pode vir pelo cu. Pode cu, meu irmão. Lembrei de uma história nova, inclusive, esses dias, hein? Tava conversando com os amigos, lembraram de uma história. Eu falei, caralho, é mesmo. Tem que contar essa. Ih, deixa eu passar. Não, sem problema, virar. Pô, meu irmão, é aí. Tem muita história. E aqui na Baixada, irmão, o nego até telhado na cabeça dos outros, o nego dava, velho. Pois é, cara. Tem que chamar o Byron e o de Jesus pra próxima, que eu fico muito sozinho. Vem essa galera da Zona Sul, Byron, que grava, pode que gravava aqui com a gente, né? Tudo. Ah, a gente ia pro Rio Sul, botava dinheiro. Ah, meu filho! Ah, Felipe! Pelo amor de Deus, pô! Puta que pariu, né? Fliperama que não tem um valão perto não é digno de ser um fliperama, pô! Irmão, fliperama que você não tem que andar pra ir pra outra máquina, cara. É uma maquinazinha ou duas no boteco que ia jogar outro jogo, tinha que andar, meu irmão, entrar num território inimigo da outra gangue, entendeu? Pra jogar no outro boteco, que se você ganhasse o cara lá, o cara queria roubar tua ficha, te dar porrada, entendeu? Aquilo lá que era true, meu irmão. Te desceu o cacete. Era, porra, era pela, é da real life, né? Era o Warriors, meu irmão. Warriors do fliperama. O filme Warriors é o fliperama. Venham brincar! Clim, clim, clim. Caraca, mano, os fliperamas que eu jogava tinha até cinzeiro que ficava mandando aqueles malucos velhos jogando aquela porra, bando de gente. Ah, normal, cara. É. Toda máquina antiga tinha cinzeiro. Tinha os cinzeirão, cara. Eu aprendi a jogar fliperama com a minha prima, cara. Ela era pequeno, cara. Ela falou assim, ó, fica aí na ponta do pé. Eu não olhava nem a tela direito. Ela ensinando a jogar, cara. Essa era da zoeira, hein? Essa era a Roots. Pô, minha prima onava a galera em fliperama, cara. Ela jogava pra caraca. Ela que me ensinou a jogar videogame direito, cara. Eu jogava Street of Rage com ela direto, que ela tinha fita. E prima, caralho, cara, essa prima é muito true, hein, irmão? Caralho, hein? Que prima. E prima mulher ainda. Não é igual a minha prima favorita, não, é? Não, não é igual a sua prima favorita. Ah, tá. Ah, caraca, ele prima mulher mesmo. Opa, chegaram aí. Foda-se, então, loop infinito! Pra fechar esse Disco Ninja, qual é o seu tema de superação? O meu tema de superação vem de um jogo, Wild Arms 5. É a sequência, é um jogo que foi, fechou a série Wild Arms. Eu gostei muito dessa série, foi uma série que eu joguei muito, desde o PlayStation 1. Eu joguei o que eu mais joguei, se não me engano, foi até o Wild Arms 3, que eu tenho até hoje ele original. O 5 é que tem o índiozão do Gunfu, não? Isso. Pode crer, não joguei ele bastante, não. É a música que você está enfrentando o chefão. E os seus personagens todos estão prestes a morrer quando dá a sexta bolada. Então, Disco Ninja toca The Wings of Fallen Gods, do Wild Arms 5. Caralho. Nada dos deuses que tomaram tombo. É, isso aí eu nunca joguei. Com eu certeza. Também nunca joguei Wild Arms, cara. Eu joguei um demo de Wild Arms, um daqueles CDs pretos, né? Famosos CDs de demo. Que o pessoal da pirataria chamava de CD preto. Que vinha com o PlayStation. Acho que, se não me engano, o volume 8, volume 7. Um adjacente ao meu, assim, tinha. E tinha... O volume 7 era aquele que tinha Blood Roar também? Sim, tinha Blood Roar. O meu era o 8, acho que é o que tinha Tomb Raider 3. Porra. Caraca. Bom tempo, bom tempo. Cara, eu joguei. O Wild Arms era muito bom, cara. Era... Eu joguei os primeiros, joguei do PlayStation, joguei mais um outro lá que eu não lembro se era 2, se era 3. Mas não foi uma série que eu engatei, não. Que na verdade no PlayStation, cara, joguei tanto RPG que eu fiquei saturado depois, entendeu? Jogar RPG. Entendo. O 3, ele foi muito bom. Aí veio o 4 no PlayStation 2, só que o 4 foi muito mais ou menos, entendeu? Tinham só 4 personagens. Mais ou menos. Todos usavam revólver. Era um meio que o velho oestezinho, assim, não... Ah, velho, que ruim. É mais legal quando o cara tem uma bazuca da biquíni. Não foi muito legal. Aí no 5 eles voltaram com seus personagens usando espada, alguns com revólver. E tem até uns robôs ali pra brigar com a galera. Pô, que bacana. Ó. Oh. Achei nice. Mas a série muito... já é falecida, né, Wild Arms? Não tem mais. Fechou. Mas fechou mesmo ou faleceu? Não, fechou mesmo. Um jogo não tem nada a ver com o outro, mas aí a empresa, depois que lançou o 5, falou, ó, acabou, não vai ter mais Wild Arms e é isso aí. Abraço. É, também acho, velho. Também acho. Mandaram bem, né? Pararam bem, né? Pararam bem. É, pararam não... na vitória. É, eu nunca vi ninguém por aí reclamar que o Wild Arms é uma merda, né? Tá uma merda, nem nada disso. Então parou na vitória. Parou na vitória. E eles foram pra fazer aquele Chaos Rings, que é de celular. É um RPG da Square de celular. Não sei se algum de vocês já jogou, mas tem pra iOS, pra Android. Eu cheguei a ver uma versão de iOS, mas era japonesa, e aí nunca joguei. Caralho, também não. Eles estão fazendo muito, muito RPG agora ainda, né, mas... Uh-huh. É, aquela rede famosinha lá de telefonia celular do Japão, né, aquela GRI. Tem muito jogo da Square que é pra aquela porra. Tem versões pra iOS e etc também. Eles também fizeram Valkyrie Chronicles 3, por exemplo. Eles estão bastante com a SEGA. E o Shining Arc também fizeram, é da série Shining. Já não tem mais porra de uma ver, né, porque já tá bem animezinho, né, mas é Shining, né, é da série Shining. É tristeza. Pois é. É, mas eu acho que isso último Shining é para no anime mesmo. Ah, entendi. Porque lançaram o anime e depois lançaram a série baseada nele. Shining Force 2 HD, ninguém quer fazer. O Wild Arms teve uma versão pra PlayStation Pocket também, né, pro portable, então, pro PSP. Teve aquele XF, não foi? Foi depois do 5, se não me engano. É, o Crossfire. Foi, teve esse aí também, mas esse eu não cheguei a jogar. Eu acho que é aquilo que o Lupinito sempre gosta de me sacanear, que eu falo que é tática RPG, ele fala, isso não é RPG, mas tudo bem. Mas não é, cara. Não é, não, de fato, nem discuto. Não tira o mérito. É o nome que se dá. Enfim, não foi eu que inventei. A Coca-Cola já existia quando eu cheguei, mas é naquele estilo, no estilo de Final Fantasy Tactics, de etc. Mas ele é com um hexágono, ele é mais meio GURPS, assim, é maneirinho. Eu não cheguei a jogar muito mais, cheguei a pegar, cheguei a dar uma olhada, mas não fui muito longe. É, agora que eu fui olhar aqui que eu lembro, o único Wild Arms que eu joguei foi o Crossfire. Exatamente por ser Tactics e eu gostar desse gênero, mas não levei muito a fundo mesmo também, não. Cara, a única coisa que tá me animando um pouco com esse lance de celular é que o celular, ainda mais esse smartphone, né, é o melhor joguinho pra jogar nele RPG, né, cara? Tu não tem que ficar apertando muito o controle. Exatamente. E eles estão lançando um monte de jogos antigos, estão lançando, principalmente no Japão, estão refazendo vários clássicos, né? Então, isso me dá esperança de grandes títulos voltarem, né? E refeitos, assim, melhorados. Que nem quem quiser uma dica aí, finalmente saiu a versão traduzida do Phantasy Star Collection, que é o PlayStation 2, né, com os gráficos refeitos aí. Já tem o primeiro, volume 1, que é o Phantasy Star 1 em inglês. Então, quiser jogar o Phantasy Star 1 com gráficos refeitos em alta resolução, tudo em anime. Moleque, vou te falar um negócio, eu joguei em japonês mesmo e não me arrependo. Eu joguei porque eu já joguei os de Mega, então sabia como... Você sabia onde proceder, mas o 2, o 3 que eu nunca joguei a sério, eu apanhei um pouquinho. Mas aquela é porra lá de dinastia. É. De você escolher a mulher pra casar pra dar um personagem mais ou menos. Mais ou menos. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu gosto de jogos. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Disco Ninja, que eu não falei qual é o número, porque eu não sei mais. Eu acho que é o 11. Ou talvez seja o 12, eu não me recordo. Juro pra você. Então... O posto estará, né? Meu irmão, depois de uma cervejinha, ninguém mais lembra o número, meu irmão. Tipo é isso. Festa, é relax. Tipo isso. Eu já não gosto de número mesmo. Iron Knight, você que está participando do Disco Ninja pela primeira vez, tal qual o Loop Finito, eu gostaria de te pedir uma conclusão. O que, é que nós podemos concluir deste Disco Ninja? Música é poder, música é magia, música é vontade de fumegar e ser feliz? Com certeza, meu irmão. Música dita o ritmo da vida, né, cara? Em todas as situações, né, meu irmão? Seja você no buzu, seja você dormindo, seja você batendo, seja você fudendo, é que vai dar o ritmo, batendo é que vai dar também, o clima. Batendo, seja uma punheta ou batendo nos Opa, outros, né? Isso. Então, é a música, irmão. O ritmo da vida. Quem não ouve música não é feliz. E quem ouve Disco Ninja é feliz, irmão. Então, ouça Disco Ninja, irmão. É isso aí, parceiro. É isso aí, irmão. Loop Infinito, qual é o e-mail do Baixo Frente Soco? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E Daigo, acertou. Oi. Acertou, não sei, acho que acertou. Acertou. Daigo, manda aí pra essa galera frouxa aí com a sua rede social, Facebook. Se tu souber, né? Se não souber também, tamo por aí mesmo. Facebook.com/eu gosto de jogos, Baixo Frente Soco, aliás. Não, mas tem que gostar de jogos pra gostar de jogos. Tem que gostar mesmo. Essa porra mesmo. Essas Brasil aí. Só tem o Twitter que gente mal usa. Eu escrevo pra herói. Isso, é a hora importante do Jabá, o Daigo escreve a Herói, né, que agora faz parte do portal Game World, e então você pode acessar o site da Herói pra ver as matérias que o Daigo escreve lá no Game World sobre quadrinhos em geral. Quadrinhos, TV, putaria, sexo, tamo lá, pô. Cara, quadrinhos no Facebook, no Twitter, o twitch.tv/baixofrentesoco estamos, os streams continuam, tomamos um baque, mas continuam, a porrada tá YouTube, estancando. Não podemos esquecer o Yutoba, tá começando. Mas tá bonito. Vale com você. Mas tamo aí na pista, trabalhando e vamos continuar. Baixo Frente Soco, Never Stop Change, mano. Never Change. E falando isso agora, Baixo Frente Soco agora é atração internacional, meu irmão. Pancadão do Zeldinha lá, sucesso de audiência. Porra, tô feliz, hein? Tô feliz. Queria agradecer ao cara do perfil Epona Boladona, Eguinha Eponá, sei lá, Epona da Zoeira. Uma porra dessa aí no Facebook, que o cara divulgou. Ajudou a bombar, ó. Aí, porra. Tamo lá, Patrulha Bomberman. Baixo Frente Soco em vídeo. Vai bombar, meu irmão. Vai bombar essa porra. Porra, essa porra vai dar certo, porra. Caralho. Então bora. Então é isso, né, ô pilantras. Vambora, até semana que vem. Valeu, tá sendo.